A dificuldade da elite é nossa diversão. Rolê na balada, nós capota, mas não breca não. Falo da quebrada, falo da quebrada. É truta da quebrada, vida é rap. Falo da quebrada, falo da quebrada. Falo da quebrada, porque nela é meu lugar. Nasci no bagulho, não vou perder pra entulho. Nós capota, mas não breca. Guerreiros do mundo, fazendo barulho. Tempo ruim pra nós é festa. Nasci no bagulho, não vou perder pra entulho. Nós capota, mas não breca. Guerreiros do mundo, fazendo barulho. Tempo ruim pra nós é festa. Cultura, cultura, rua, celebração. A vida é rara nas trincheiras, guerra na favela não. Vivendo sem amargura, senhor tempo bom. Reestruturação cultural, caldeirão. Favela em ação, classe 2x1. Coisa fina, sensacional. Nasci no bagulho, não vou perder pra entulho. Que viagem, mais uma fase, bom paladar. Bom cacau. Guerreiros do mundo, fazendo barulho. Lutadores nobres. A série de uma série é o do teor. Só best-seller, mestre celebrando mestres. Isso é ideia. Não esquenta que depois piora. É nóis. E é de frente a toda prova. Nasci no bagulho, não vou perder pra entulho. Nós capota, mais um breca. Guerreiros do mundo, fazendo barulho. Tempo ruim pra nós é festa. Nasci no bagulho, não vou perder pra entulho. Nós capota, mais um breca. Guerreiros do mundo, fazendo barulho. Tempo ruim pra nós é festa. Evolução do Sete Maia, é sangue africano. Percepção que arrebata, é Gandhi, é xamânico. Reciclando o lixo da humanidade, paralisando os artifícios da imunidade. Eu nasci na guerra, não pra pagar comédia. Favela, nós capota, mais um breca. Engatilho na sua testa, seu vacilão a vera. Favela, tempo ruim pra nós é festa. Falando rico ajoelhado, pedindo por clemência. Misericórdia. Tenha paciência. Na hora do arrebento, burguês pede pelo amor de Deus. Na hora do sofrimento, só orar, não salva os meus. Nasci no bagulho, não vou perder pra entulho. Nós capota, mais um breca. Guerreiros do mundo, fazendo barulho. Tempo ruim pra nós é festa. Nasci no bagulho, não vou perder pra entulho. Nós capota, mais um breca. Guerreiros do mundo, fazendo barulho. Tempo ruim pra nós é festa. Meu haka hipnotiza, bandida que paralisa. O diabo iluminado pelo anjo que exorciza. Eu não roubo, é toma de foto que é nossa. Se a terra não é de todos, quem? Eu não sou seu sócio, sou o desespero da alegria. O distúrbio construtivo que agoniza, contagia. Liga nós pra não sofrer ou pra vencer. A vida é rara, pouco com Deus é muito. Ou muito sem Deus não é nada. Não é liquidação nem oferta, e sim boas propostas. Tô aqui, pra quê? É pra buscar minha cota, pra que provas? Apólvoras pulverizando gentes, máquinas industrializando mentes. É chapa quente, doutor não entende, não compreende. A gente carregou pra maloqueira, é jaula e corrente. Ajuda quem precisa, rico disso você não quer. A miséria é lucrativa, ralé te mantém de pé. Dá panco no chão, ré, faz seu mundo não. A dificuldade da elite é nossa diversão. Tem quilombola na missão, trazendo a boa. Vida é rara, tempo ruim pra nós é festa. E aqui é da quebrada.